A gente está fazendo um videozinho, surgiu aqui umas perguntinhas e respostas. Aquilo que eu souber e puder responder, que eu não sei tudo, né? Aí eu vou pedir cola para Deus, né? Se ele puder me dar, né? Se não puder me dar, eu vou falar que não sei. Aí, beleza, vai lá. Oi, boa noite, obrigado. É, tem a ver muito com o que você falou hoje aqui. O que acontece? Já tinha um bom tempo que eu não desdobrava, né? Que eu estava desdobrando na hora de dormir consciente. E eu tive um sonho que fiquei muito preocupado, assim, porque pelo que você falou aí, que eu tenho aprendido, é, essas regiões ligadas ao sexo, essas coisas que a gente vai de noite quando dorme, são regiões, né, de vibrações inferiores. Então eu estava sonhando, um sonho de conotação sexual, e não gostei do que rolou e acordei, né? E nisso que eu acordei, veio na hora assim, opa, volta para lá que você está em missão. Aí eu, caramba, deitei. Aí fui de novo, voltei de onde estava, aí fiz tudo aquilo parar. Você fez aquilo tudo acabar? A promiscuidade toda ali? Toda. E assim, e a gente ia rindo, zoando, eu também sou muito brincalhão. Sim. A gente ia brincando e tal, e as pessoas, elas viam aquilo ali, a gente se divertindo, e começava a sair. E vindo também, sabe, se juntando, várias pessoas escondidas, assim, vinham... Vocês vinham... conseguiam arrebatar aquela multidão. É, e aí... Já sei o que aconteceu já. Eu fiquei sem entender, porque como era uma região, assim, né, inferior... Deixa eu explicar pra você. Obrigado. É... Vamos supor que... Você sabe que lá no astral inferior, não sei se você sabe, lá no astral inferior tem prostíbulos, tem boates... com música eletrônica, com músicas que tocam aqui na crosta. Muitas músicas eletrônicas que são feitas aqui são inspirações que esses DJs captam de lá, tá? Porque nós estamos sujeitos a captar todas as inspirações e intuições que vêm dos espíritos das trevas e da luz. O nosso nível moral e ético é que vai definir se a gente vai fazer usar aquilo para o bem ou para o mal. Um médico daqui da Terra encarnado pode captar um pensamento de um cientista das sombras, que tem muito conhecimento lá embaixo. Mas depende do nível moral ou ético desse médico daqui. Se esse médico daqui tiver um nível moral elevado, ele vai usar aquilo que ele captou dos cientistas das sombras para fazer o bem aqui, porque ele tem um nível moral elevado. Agora, no caso, o que que acontece? Vamos supor que tem uma boate lá no astral inferior, que rola muita promiscuidade, muita droga. Sim, tem droga lá embaixo, tá? Muita promiscuidade e tal. E os espíritos da luz querem acabar com aquilo lá. Só que eles não querem acabar de uma forma assim, tipo, vamos entrar, tomamos e pronto. Eles querem acabar de uma forma mais tranquila, sem embate, sem briga, tá? Ou seja, eles querem acabar com aquilo lá malandramente, né? Num jogo de cintura. Aí vamos supor que tem uma pessoa aqui, um rapaz aqui, da Terra, encarnado, que ele desencarna com 35 anos. Vamos supor que esse rapaz seja um cara boa pinta, bonitão, tem um corpo bonito e tal, mas ele não é só boa pinta, porque não basta ser só boa pinta. Vamos supor que ele tem um magnetismo poderoso. Vamos supor que ele tem um xaveco, uma lábia muito boa, que ele conquista tudo quanto é mulher. Ele tem um carisma maravilhoso. Onde ele chega, onde ele chegava nas festas, ele fazia amizade com todo mundo, ele falava com todo mundo, qual é, beleza e tal, não sei o que, fazia amizade com todo mundo. Ele conquistava a boate inteira. Aí ele desencarna. Aí ele fica um tempinho no umbral, é resgatado, vamos supor que ele vai para um umbral, fica um tempinho no umbral, vai para uma colônia. Aí chega lá na colônia, fala assim para ele, meu filho, você quer trabalhar? Aí ele fala, quero, eu quero fazer a caridade. Beleza, então vamos explicar para você, ó, tem uma boate lá embaixo, que está acontecendo isso, isso e isso. A gente vai precisar da sua sagacidade, do seu carisma, do seu jogo de cintura, para poder você entrar lá, fazer amizade com todo mundo, para a gente poder acabar com aquilo lá, mas de uma forma tal, amigável, tu vai entrar como espião e todo mundo vai gostar de você. Você pode fazer isso para a gente? Aí ele fala assim, posso. Aí eles levam esse espírito lá, o cara se arruma, bota uma roupa bonita, fluídica, né? Mas bota uma roupa bonita, saradão, bonitão, ele entra lá e começa todo mundo a olhar para ele, ele começa a falar com todo mundo, tudo que ele fazia aqui na Terra, fazer amizade com todo mundo. Aí ele vai pegando um monte de coisa e vai passando para os outros espíritos. Ó, oh, tem isso, aquilo. Porque ele faz amizade com todo mundo, inclusive com o dono da boate, todo mundo gosta dele. Aí acaba com aquilo lá. Posso? Eles usaram você pra isso, eles desdobraram você pra tu chegar lá, pô, com teu jeitão de ser e tal, tu foi, tu fez tudo. Assim, entendeu? Eu não vou falar nada pesado, fica tranquilo. Assim, o que acontece? No início do sonho, eu tava numa situação normal, assim, batendo um papo, sabe aqueles papos meio sacana, sei, assim, qual é? Um botando pilha no outro, pô, tu é bom, não, tu não conheço é. Conheço tudo isso. É, beleza. Aí, o que que acontece? Quando o ato aconteceu, foi na rua, foi público. Não tava mais lá em cima no escritório. Então tava assim, no meio da rua, num canto, e, pô, quero ver se tu é bom mesmo. Tá. E aí, do nada, eu acordei. Eu falei, não, calma aí, pô, isso não tá certo, pô. Tem homem, tem mulher aqui, negócio aqui não tá bom, não. Calma aí, pum. Aí, volta. Aí, nisso que eu voltei, foi, caramba. Não, isso não tá certo. Aí eu já voltei consciente. E eu sou muito brincalhão. Aí fui, comecei a zoar, tirei roupa, fui fazer bagunça. Você com certeza deve ter sido desdobrado pra ajudar ali. Eles usaram esse teu jeitão. E eu tava com medo. Eu falei, pô, será que foi alguém do mal? Não, eu tô aqui não, viajando. Porque, você ajudou, né? Porque você foi pra ajudar. Você ajudou. Tá bom. Você foi pra ajudar. Obrigado. Eu vou responder a pergunta do Paulo, mas eu vou responder a dele, porque a dele deve ser mais tranquila. Dá pra responder mais rápido, porque a do Paulo vai demorar. Tá, mas seja breve, eu não rodei. É, beleza. Eu vou citar exemplo, tá, da minha própria vida, de quando eu nasci. O que que acontece? Eu sei que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Tô certo? Não, tá errado. Não, então se eu tô errado, me corrija, por favor, para corrigir. Quem nos fez a imagem e semelhança foram os Anunnakis. Eles fizeram a gente a imagem e semelhança deles. Mas ele nos Quem deu falou o livre-arbítrio. Isso não foi Deus. Quem falou isso foram os Anunnakis. Peraí. Mas nós temos o livre-arbítrio. Claro, okay? Todos nós no universo temos. Se nós viemos para cá, foi para cumprir um projeto, que nós até então não sabemos, certo? Nós só vamos saber com o passar do tempo, com a sua acuidade mental, com o seu estudo, com o seu progresso espiritual. E você só consegue isso com um pouco mais de quilômetro rodado nessa estrada. Porque você vai pegando experiência e vai pegando maturidade. Você está vendo aqui, talvez um milagre, vou explicar por quê. Eu com quase um ano de idade, a babá me deixou cair num riacho no fundo da casa da minha avó e eu fiquei 11 dias vomitando lodo. E o médico pediatra dizia assim, só um milagre salva esse garoto. Então, você está vendo, eu acho, um milagre. Bom, deve ter um motivo, deve ter tido um motivo muito grande para que eu continuasse a estar nesse mundo. E com outras coisas que foram acontecendo, por exemplo, hoje tem um amigo aqui que eu trouxe. Como é o apelido que você me chama? Caqui. Sabe por que Caqui? É gozado. É, eu sou também muito gozador. Caqui porque eu gaguejava. Toda criança, até uma determinada idade, ela balbucia e começa a imitar. Você gaguejava antes desse negócio do lodo ou depois? Não, passei a gaguejar depois, com outras coisas. Porque o negócio do lodo, você era bem novinho. É, isso, né? Foi um trauma, eu ia fazer um ano. Sim, tá. Então, isso foi um trauma. Bom, os traumas foram acontecendo, com certeza, e isso pode ter ocasionado a minha gagueira. Se hoje eu não gaguejo, eu não precisei de psicólogo, de psiquiatra, de ninguém para curar essa minha gagueira. Isso talvez seja uma forma autodidata que eu consegui, através de alguns estudos meus, algumas percepções que eu passei a ter e intuir. Automaticamente, sem ter as informações que eu estou tendo aqui nessa casa, que têm sido muito boas, Pedro. Porque eu percebo isso em casa, no nosso dia a dia, que houve uma certa transformação. A primeira coisa é exatamente isso, é você olhar para o seu umbigo, que eu já falei isso lá atrás, um dia aqui, mudar conceitos e valores. E você hoje repetiu exatamente isso, que é para você, se é que você realmente tem essa intuição mediúnica, né? Eu tenho tido muita, graças a Deus. Muito bom, eu tenho adorado. E um dia desse, ao conversar com a minha esposa em casa, cara, as lágrimas desceram. Que bom. Muito bom. Muito é bom. Então, fora. É isso que eu quero. Eu quero cada vez mais progredir. Legal, e intuir legal. As coisas que eu tenho que intuir para ajudar qualquer pessoa. Eu não estou querendo me vangloriar com isso, não. Pelo contrário. Não, você quer crescer, quer evoluir. Eu quero crescer. Normal, se eu estou aqui com um objetivo para procriar, para projetar aquelas coisas que são boas, hoje eu posso curar um gago, eu tenho certeza que eu consigo. Sim, sim. Porque eu já peguei uma experiência para ajudar outras pessoas. É preciso que ele queira ser ajudado. O seu espírito, ele encarnou disposto a evoluir mesmo, ele encarnou disposto a mudar, entendeu? Ele tem coisas, Pedro, que eu faço que ninguém me ensinou. Eu vou fazendo. Eu sou tão obstinado em determinadas coisas que eu acredito naquilo que eu faço e eu vou fazendo. Sim. Sem atrapalhar ninguém. Aquilo que eu digo, se ajudar não posso, atrapalhar não quero. Então era isso que eu queria contribuir com vocês, mostrar que aqui tem, de uma certa forma, um milagre, né? Porque eu 11 dias vomitando lodo, né? Eu talvez disseram que eu era mais escuro do que essa cor aqui. Não, mas você não ia desencarnar disso aí, não. Isso aí era uma coisa que você tinha que passar por causa de umas coisinhas aí do passado. Aí você passou, aí deu uma amenizada boa naquilo lá, e a gagueira também tá relacionada a isso. Entendeu? Também tá, mas aí, mas tá tranquilo, tá indo. Era só isso que eu tinha para contribuir. Obrigado. Beleza, agora eu vou dar para o Paulo aqui para ele não esquecer a pergunta. Vai lá, Paulo. A pergunta é se os magos, né? Os magos das trevas. Os magos negros. Os detentores da... Os senhores da escuridão. Os senhores da escuridão e os senhores da sabedoria das trevas, da ciência das trevas. Esses daí que alguns já foram resgatados e outros mais, entendeu? Até menos, de menos, assim, inteligência voltada para esse mal, esse cientista, enfim. Tá. Esse povo lá, inteligente, que usa pro lado errado. Tá. Todos eles vão ser levados para o mesmo lugar, inclusive perto também dos ignorantes, todo vai para a mesma casa espiritual. Você está querendo saber para onde eles serão deportados. O exílio deles. Esses espíritos, magos negros, eles vieram aqui para a Terra exilados. Sim. Tá? Eles não são daqui da Terra. Tá? Um grupo deles vieram do planeta Erg, que ficava entre... Ele era o quinto planeta, ele ficava entre Marte e Júpiter. Porque no planeta Erg tinha dois continentes, o resto era água. Num continente ficava uma raça de seres, e no outro continente ficava uns mais parecidos com a forma humana. Os outros eram bem truculentões. Já viu aquele filme Warcraft? Tem os caras fortões, então eles pareciam esses. Eles eram sugadores de energia, eles eram os espectros. E os outros eram sacerdotes, tá? Eu vou resumir, tá? Eu sei mais, mas eu vou resumir para não ficar muito... Então o planeta foi explodido, Então muitos desses sacerdotes, eles foram levados para encarnar na Terra. Como o planeta explodiu, foram levados para a Terra. Não foram todos, tá? Mas foram os que eram meio complicados, vieram para a Terra. Eles se transformaram em magos negros. Só que quando eles vieram para cá, já tinham outros espíritos mais antigos, mais experientes e mais inteligentes, que eram os dragões e os chefes de legião dos dragões. Só que os magos negros não vêm só desse planeta. Tem magos negros que vêm de outros planetas, tá? Deportados, tá? Deportados. Então, esses magos das trevas, magos negros, quando eles chegaram aqui, eles encontraram no planeta Terra, como é muito antigo, a população humana aqui era muito diminuta, né? Tinha muito pouca gente encarnada, e os seres humanos encarnados que estavam aqui, eles eram seres humanos, eram espíritos encarnados, imaturos, ingênuos, ignorantes, eles não tinham a mente poluída, vamos dizer assim. Então, a psicosfera do planeta era limpa. E a psicosfera astral também era limpa. Se não havia densidade de fluidos, densidade vibratória de fluidos, de criações mentais inferiores, estava tudo limpinho, então era muito fácil você manipular as energias da natureza, os fluidos da natureza, mentalmente, sem precisar de condensadores de energia, sem precisar de objetos materiais para acumular energias. Você fazia tudo com a mente. Esses espíritos foram deportados do planeta dele de origem para cá, para o planeta primitivo nessa época. Chegando aqui, quando eles acabaram, começaram a pegar as suas primeiras encarnações aqui, como eles são detentores de uma disciplina mental, uma força mental muito grande, um nível intelectual altíssimo, um conhecimento na magia estrondoso que eles já trazem do planeta deles de origem, eles conseguiram burlar esse cérebro físico, desse corpo físico aqui, mas era um cérebro obsoleto, um cérebro que estava muito aquém da capacidade mental deles. Eles conseguiram facilmente burlar esse cérebro e conseguir lembrar de muitas coisas que eles trouxeram, muitos conhecimentos que eles trouxeram do planeta deles. Então eles começaram a criar colégios iniciáticos. Mas aí mandaram também magos brancos desses planetas para ajudar eles na evolução deles. Então os colégios iniciáticos que eram criados, eles eram pegos a partir dos 7 anos de idade e já começavam a ser ensinados. E aí com 42 a 49 anos eles se tornavam um grão-mestre. Mas aí esses magos, eles começavam a adquirir muito conhecimento e tudo mais, mas eles começavam a entrar neles ganância, sede de poder, sede de domínio. Eles queriam dominar os outros magos, queriam manipular a mente dos outros, e eles tinham inveja dos magos brancos que ensinavam eles. Tinham inveja. Então entrou inveja, entrou arrogância, entrou sede de poder. O que, que aconteceu? Eles entraram em sintonia, eles abriram um clima psíquico apropriado para a ação dos dragões e dos chefes de legião, que eram mais poderosos do que eles, para dominá-los, sem que eles percebessem, porque esse domínio é muito sorrateiro. E os magos brancos tentaram avisar para eles: olha, tem espíritos aqui no planeta mais antigos do que a gente, mais poderosos. Nós só vamos conseguir vencê-los se nós estivermos na luz. Se nós começarmos a irmos para as trevas, nós não teremos chance contra eles, só se nós estivermos na luz. Eles não queriam acreditar. Eles falavam: não, nós não somos manipulados, nós somos os poderosos, nós somos os bambambãs. Eles não acreditavam que eram manipulados pelos dragões e pelos chefes de legião, porque eles não sentiam. E eles se achavam muito, eles eram muito soberbos. E aí os magos brancos tentaram avisar, não conseguiram, então eles começaram a criar outros colégios e fechados, e começaram a ensinar outras pessoas a serem magos. E isso foi perdurando. Só que o que aconteceu? Eles manipulavam as energias da natureza tudo com a mente, sem precisar de condensadores de energia. Só que à medida que eles iam desencarnando e encarnando, a cada vez que eles desencarnavam e mergulhavam no outro corpo físico, os conhecimentos deles ficavam cada vez mais esquecidos, mais no mais profundo do corpo mental deles. Ficava esquecido, sabe? E cada vez que ia encarnando, eles iam esquecendo cada vez mais. Mas mesmo assim, ainda tinham muito conhecimento, né? Então, isso foi o que aconteceu com esses magos. E até hoje, muitos deles estão aqui. Mas os que estão aqui são uns meia-boca. Mas esses meia-boca, não subestime, que eles são bem fortes, entendeu? Os poderosões conseguiram evoluir e muitos deles já foram para os seus planetas de origem, os que evoluíram, e outros que foram, que não querem evoluir, já foram pegos e já tiveram outros destinos. Então, o que, que acontece? Quando há um exílio, para outros planetas, a espiritualidade não manda um espírito só, porque senão dá muito trabalho, porque é muito espírito. Eles mandam em grupos kármicos. Ou seja, vamos supor, vamos pegar aqui 1 milhão de espíritos que têm mais ou menos karmas parecidos, eles são afins, é sempre por afinidade. Eles têm mais ou menos os mesmos problemas, as mesmas doenças emocionais e mentais. Então, esse grupo todo, eles vão encarnar nesse planeta aqui, mas não é aleatório. Tem que ser num planeta onde eles vão ter o aprendizado que eles precisam para ser curados. Senão, eles podem causar desequilíbrio. Eles têm que ir para um planeta onde eles vão ter o aprendizado que eles precisam para curar tudo aquilo que eles precisam ser curados. Então, eles são exilados em grupos para esses planetas. Só que não é todo mundo para um planeta só. Vamos expandir a consciência. O universo é muito grande. Tem muitos planetas primitivos que eles podem entrar. Então, tudo isso é estudado pelos técnicos do astral superior, do plano espiritual superior. Tudo isso é estudado minuciosamente. E aí, pega um grupo, bota num planeta. Esse grupo aqui tem uma doença diferente, um jeito diferente, bota no outro planeta. Esse grupo aqui, em outro planeta. São denominados planetas de exílio. Sim, mas é, tipo assim, igual o Suadil fala que quem é rei não perde a majestade. Tipo assim, esses espíritos, eles já trazem dentro deles a... Você está dizendo que eles vão querer dominar lá. Isso. Tá. Isso. Nesse momento de agora, eles vão ser colocados no planeta de uma forma a qual eles estão indo para lá achando que vão dominar. Eles, tanto é que eles incorporam aqui e falam isso. A gente vai para lá e vai continuar dominando. Isso. Não vão, não. Não vão, não. Eles estão programando encarnações para eles que eles, mesmo com conhecimento, todo que eles têm, com tudo que eles têm, eles não vão conseguir dominar, porque os espíritos que estão lá são mais poderosos do que eles. Então eles vão ser escravizados. Eles serão escravizados e dominados. Pode ter certeza, eles serão escravizados e dominados. Quem confere, o ferro será ferido. Dessa vez eles não vão dominar como eles fizeram como vieram para cá. Não vai ser assim. Agora eles serão dominados e escravizados. Eles vão ter aprendizado na dor. Eles vão ter aprendizado na dor. Entendeu? Vai ser desse jeito, cara. Eu resumi... Vamos ficar aqui mesmo, né? É. Melhor ficar aqui, né? É. Exatamente. Alguém tem mais... Olha lá. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo. É, na maratona de vídeos, né, que a gente vem tentando fazer, são muitos vídeos, eu não vi ainda, mas se, pode ser até que já tenha alguma coisa e não tenha assistido. Aí eu fiquei curioso. É, em relação à questão da nossa origem, né, do homem homo sapiens, sapiens, inclusive você até ainda agora falou sobre os Alunnaki. Você teria como explicar, eu sei um pouquinho, né, mas eu queria aprofundar alguma coisa sobre Enki. Ele era geneticista, ele era um Anunnaki que veio de Nibiru há muito tempo atrás, muitos milhares de anos atrás, para aqui para a Terra, e ele ajudou na manipulação genética dos seres que tinham aqui, ele foi fazendo as manipulações, errava e acertava, acertou, e ajudou bastante na evolução de uma raça para outra, entendeu? De uma... Né? É, por isso que foi mais rápido, por isso que hoje nós somos uma sapiens sapiens. Não, cara, então ainda estaria lá atrás, no Homo erectus, sei lá, porque demora isso, demora muito. Se deixar de forma natural, demora muito. Então ele que fez toda essa manipulação. Só que ele não era ruim, né? Ele gostou do planeta, ele gostou muito do planeta, ele adquiriu amor pelo planeta e pelos seres daqui. Então ele nem quis voltar para Nibiru, ele quis continuar aqui. Ele falou, não, cara, eu vou ficar aqui porque eu vou ajudar aqui no progresso e eu vou ser pai dessa humanidade. Eu vou criá-los à minha imagem e semelhança. Foram eles que disseram, ele que disse isso. Né? Mas o Enlil também estava aqui. E ele também fazia isso e tal, mas ele era mais complicadinho, né? E tal, eu tinha os embates com eles dois, eram irmãos, mas ele amava o Enlil, né? Respeitava em muita coisa e tal. E eles foram fazendo essas manipulações e aqui foi evoluindo, foi crescendo, né? Até os dias de hoje, né? Ele tá por aqui ainda, Henk? Não sei. Sei. Melhor não falar isso, não. É. Melhor não falar isso, não. Pra eu não mentir, eu vou ficar omisso. É, eu não quero mentir. Porque se eu falar dele, vai ser interpretado de uma forma muito negativa. Gostaria de fazer uma pergunta sobre espíritos afins. Espíritos afins? Isso. Ah. É, quando a gente vê alguma coisa e se identifica, somos espíritos afins? Ou como pessoas na rua? Quando você vê uma pessoa... Não. Quando você encontra uma pessoa do nada e você gosta dela, começa a conversar, aí parece que vocês se conhecem de muito tempo. Isso é espíritos afins? Pode ser, mas pode ser muitas outras coisas. Você pode ter tido reencarnações felizes com essa pessoa em outras vidas, mesmo que vocês não sejam tão afins, mas você pode ter tido uma certa simpatia com esse espírito, com essa pessoa, em outras encarnações, aí você encontra, você não lembra, mas você sente, você gosta. Ou então você não teve reencarnações com essa pessoa, mas é um espírito que nesse momento aqui, nessa encarnação, ele está mais ou menos numa frequência muito parecida com a tua, numa frequência vibratória. Aí você vai e gosta da pessoa, mas nem sempre é afim, mas só está numa frequência parecida com a tua. Ou pode ser um espírito afim, sim, pode ser um espírito muito parecido com você, e aí você sente também essa coisa boa. Ou pode ser alguém que você até possa se relacionar, se apaixonar e tudo mais, e essa pessoa não é um espírito afim. Ele é totalmente diferente de você. Mas sabe o que acontece? Pode ser uma pessoa que em outras encarnações você tenha tido muito problemas com ela, você tenha feito mal a ela, ela fez mal a você. Então por que se gostou se fez mal? O que acontece? Tem um mecanismo que, como vocês têm que se acertar, e vamos supor que vocês têm que se casar, ou então namorar por um tempo, ou se casar por um tempo, ou namorar e se casar até o final da encarnação. Vamos supor que tem que ficar junto até o final da encarnação. O que vai acontecer para poder as coisas acontecerem? Porque se vocês não se gostarem, não se apaixonarem, vocês não vão se unir, então tem que se apaixonar. Aí então vem um agente executor das leis kármicas, um Exu, e ele vai num negocinho lá na tua cabeça lá, e ele aperta um botãozinho, e aperta no da outra pessoa também, aí vocês se apaixonam. Ele vai num mecanismo lá no teu cérebro, que ele ativa, aí vocês se apaixonam. Aí vocês namoram, vocês podem até casar. Se tiver que casar, vai casar mesmo. No início vai ser maravilhoso o seu relacionamento com essa pessoa. Vai ser uma paixão avassaladora. Vocês vão ficar trancados no quarto e não vão querer mais sair de lá. Mas depois que passar um tempo, isso vai se voltar ao contrário. Vocês vão começar a se degladiar e vocês vão começar a brigar. Vai começar a brigar, não vai dar certo. Aí vai falar, nossa, o que eu estava na cabeça para me casar com você? Nós somos totalmente diferentes, que não sei o quê e tudo mais. E tal, mas mesmo assim não vão conseguir se separar. Vai tentar se separar, mas não vai conseguir. Eu vou me separar de você, eu vou embora, mas não consegue. Parece que os dois estão algemados energeticamente de uma forma tão forte que eles não conseguem se separar. Mas vai ficar brigando o tempo inteiro. Vai ser aqueles dois velhinhos que ficam: que isso, velha? Que não sei o que, ô velho! E não sei o que, a briga dos dois. E os dois morrem desse jeito. Mas entendeu? Isso pode acontecer também com amizade? Quando pode. A gente faz uma oração, pode igual eu amizade. Fiz uma oração, e por quê? Na minha cidade quase ninguém ouve falar daqui, da casa aqui. Então, eu estava orando muito, pedindo a Deus, e Deus colocou ela no meu caminho. Por isso que eu estou perguntando também sobre isso. Porque até o jeito da gente pensar, parece que a gente é iguais. Podem ser espíritos afins. Podem ser até almas gêmeas. Eu e ela? Pode ser. Almas gêmeas nem sempre vai vir como marido e mulher. Pode vir como pai e filho, ou pai e filha. Pode vir como mãe e filho, mãe e filha. Pode vir como os dois irmãos. Não precisa ser gêmeos, tá? Mas pode vir como dois irmãos. Pode vir um amigo e outro amigo. Às vezes um vizinho teu é um espírito afim. Às vezes pode ser uma alma gêmea sua. Então cada caso é um caso. Mas não estou dizendo que ela é tua alma gêmea, não, tá? Ela pode ser um espírito afim a você. Pode ser um espírito afim. Pode ter sido em outra encarnação, ter sido sua mãe. Isso aí, como a Francis falou. Pode ter sido seu e sua irmã e vocês se deram bem lá e hoje estão aqui. Mas tenta não adivinhar o que é. Vive o agora, o momento. Tenta não saber o que é lá atrás. Vive o agora. Não está se dando bem? Continua se dando bem. Então, isso é o que é importante. Tem que se dar bem. Entendeu? Tem que tirar, e quando está se dando mal, é que tem que tentar resolver para ficar bem. Tem mais alguma aí? Ah, tá. Vai. Pedro, agora é só uma curiosidade, ok? O modernismo chegou e hoje você, às vezes, não enterra mais um parente, vai para a cremação. Eu fiz uma pergunta. Já perguntaram isso já, já até sei o que você vai perguntar. Porque a gente sabe que o espírito ainda fica ali durante um determinado tempo, etc, etc. Aí esse caixão vai com esse corpo dele, né, essa matéria, para ser queimada. Eu já tive algumas respostas a respeito. Um me falou que quando fecha o caixão, o espírito é levado e se separa e não tem mais uma ligação para essa finalidade. Mas vou deixar contigo que você deve ter um pouquinho mais de experiência. Obrigado. Vai demorar um pouquinho. Nós temos tempo até amanhã de manhã. Fala, Sônia. Eu tenho uma resposta que ele vai entender. É, mas você tem que ser no microfone para as pessoas do vídeo ouvirem. A resposta que eu ia dar ia demorar um pouquinho, mas você pode falar. De repente, se a tua suprir, eu nem falo nada. Você complementa. Tá. É, eu vou te dar uma resposta que ele vai complementar, que me veio aqui. Eu já contei aqui a história, só que a gente não gravou ainda. Hoje eu estou gravando. É, e eu estou me expondo com a gravação, porque eu vou falar de família. Tá? É, eu tinha uma tia muito ligada a mim. É uma tia que a gente se gostava, quer dizer, eu gostava de todas elas, sem exceção, mas era uma tia que agregava muito a família. E a gente tinha uma... Ela acompanhou muito a minha infância. E eu até já falei aqui que ela só me chamava de Soninha. Então ficou esse... Porque ela me chamava desde criança de Soninha e ficou esse apelido na família de Soninha. E ela só me chamava assim. Ela foi internada num hospital e estavam suspeitando de morte cerebral. Mas ainda não tinha nenhuma evidência quanto a isso. Estavam esperando, no sábado, ela iria fazer uma tomografia do cérebro para ver se ainda tinha atividade cerebral, para tirá-la da aparelhagem. Na quinta-feira, a gente estava aqui no trabalho espiritual, depois que terminou, ela se manifestou no Pedro, o espírito dela veio no Pedro, e falando, Soninha, pediram para eu vir aqui para você me conduzir. Lembra? E ela foi resgatada, foi levada, porque ela já tinha desencarnado, o corpo estava ali vivo na aparelhagem, o espírito já não estava mais ali. No sábado fizeram a tomografia, constataram a morte cerebral e no domingo ela foi enterrada. Aí depois o Pedro complementa, eu acho que já está te dando resposta. Não sei se a resposta dela supre a tua dúvida, mas isso daí que ela falou é um caso. É um. Porque cada caso é um caso. Quer uma resposta mais longa? Não, apenas, por exemplo. Mas, exemplos? Você escolhe se você quer ser cremado ou se você quer ser enterrado normalmente. Isso aí é escolha sua, seu livre-arbítrio. Antes de você desencarnar. Sua pessoal, você escolhe. E espiritualmente, como é que esse negócio funciona? Espiritualmente, como é que funciona? Quando um espírito desencarna, ele entra num estado de perturbação. Essa perturbação pode durar um segundo, ou pode durar semanas, ou meses, anos, décadas, séculos e até milênios. O que é essa perturbação? Ele fica meio atordoado naquele looping de atordoado e ele perde a noção do espaço e do tempo. Pode passar 1.000 anos, quando ele sair da perturbação, ele vai achar que só passou um segundo. E passou 1.000 anos em estado de perturbação. Quanto mais evoluído é o espírito, menos tempo de perturbação ele fica. Quanto menos evoluído ele é, menos evoluído e mais ignorante, mais tempo de perturbação ele fica. Mas pode ser um espírito que ele não tem muita evolução moral, mas ele tem um conhecimento muito grande, uma cultura espiritual muito grande. Ele pode ter um nível intelectual muito grande, ele pode ter um conhecimento científico muito grande, científico do espírito, ele pode ter até mesmo conhecimento de magia, mas moralmente ele pode não ter evolução nenhuma, então ele nem fica quase nada também no estado de perturbação, porque ele tem esse conhecimento, para não ficar na perturbação. Pode ser o caso de muitos magos negros. Tá? Ele nem fica na perturbação quase nada, mas é por causa do conhecimento, não é porque ele é elevado moralmente. Mas vamos falar de espíritos comuns. Tá? O que que acontece? Quando ele está nesse estado de perturbação, ele vai fazer um balanço da vida dele, moral, do que ele fez de bom e do que ele fez de mal. Vai pesar na balança. Se ele começar a sentir uma culpa muito grande com relação ao mal que ele fez, uma culpa, se autopunir, a vibração dele baixa. Se a vibração dele baixar com a culpa, ele não vai conseguir ir para uma colônia espiritual e nem para uma esfera ainda superior a uma colônia. Ou ele vai ficar preso aqui na crosta, vai ficar vagando aqui, ou ele vai para uma dimensão ainda inferior à crosta, dependendo da vibração a qual ele está, da frequência a qual ele está, dependendo do nível frequencial dele, porque às vezes essa culpa não é tão forte, então ele não vai muito para baixo, ele fica aqui mesmo. Mas se a culpa for mais muito forte, ele pode descer vibratoriamente bastante, entendeu? E para dimensões ainda inferiores. Então, o que que acontece? Se ele for muito, durante a encarnação, ele foi muito materialista, não queria saber de nada espiritual, se ele era muito ligado à matéria, muito ligado também, pode ser, a vícios. Quem é ligado a muitos vícios é ligado à matéria. Se ele fez muita maldade, muita coisa, o que que acontece? Durante a encarnação, o perispírito dele fica muito adensado. Ele fica mais denso, mais pesado, mais materializado. E podem se acumular uma quantidade grande de morbofluidos que ficam impregnados no corpo psicossomático dele, fazendo com que ele fique bem denso. O que que pode acontecer? Nem sempre é dessa forma, tá? Pode acontecer de outra forma. Quando ele desencarnar, ele pode ficar agarrado no corpo físico, porque ele era muito materialista, ele levava uma vida muito nos vícios, e também ele era muito arrogante, muito prepotente, várias outras coisas ruins. Ele fica agarrado no corpo físico quando ele desencarna, tá? E ele não consegue sair. O corpo está morto, mas ele está consciente no corpo. Então, se ele está ligado no corpo, ele era muito agarrado à matéria, tudo que acontecer com o corpo físico dele, ele vai sentir. Ele vai sentir os vermes, ele vai sentir o cheiro, ele vai sentir tudo o que acontece com o corpo. Se você pegar esse corpo e cremar, ele vai sentir queimando tudo. Ele vai queimar. Ele vai ficar todo queimado. E ele vai ficar sentindo as queimaduras todas que aconteceu com o corpo. Agora, se o espírito se dedicou, enquanto a encarnação, se dedicou a fazer uma boa reforma íntima, adquirir os atributos do espírito, se desprender da matéria, né, procurar evoluir, emanar, sentir amor, fraternidade, paciência, tolerância, compreensão, ele está se espiritualizando, o que que acontece? O corpo psicossomático dele fica mais leve, mais sutil e não fica impregnado desses morbofluidos que são nada mais, nada menos, criações mentais criados pela própria mente e as emoções dele, porque as emoções dão cor e vida a toda a criação mental. Então o perispírito dele não está impregnado desse morbofluido, então ele está desprendido da matéria. Então o que que acontece quando ele desencarna? Ele não vai ficar agarrado no corpo. Dependendo do espírito, quando ele desencarnar, ele pode até ajudar a desatar os fios fluídicos que ligam o perispírito dele ao corpo físico, ele ajuda os benfeitores. Ou então ele nem faz isso, ele pode acordar e já acordar lá numa colônia ou numa dimensão muito superior, né? Mas não precisa também ser extremamente evoluído para não ficar agarrado no corpo. Tem muita gente que tem uma evolução bem normal, bem comum, comete muitos erros, mas também tem uma parte muito legal, muito boa e tal, e não fica agarrado no corpo. Não são todos que ficam agarrados no corpo. Pode desencarnar e já sair rápido, não fica agarrado, mas fica vagando por aí. Não sobe nem desce, fica aí. Lembra daquele filme, acho que é O Sexto Sentido, do garotinho que via os espíritos? Você sabe que o Bruce Willis ali, ele tinha levado um tiro, ele estava desencarnado e não sabia, ele ficava atendendo o garotinho, porque o garotinho conseguia ver os espíritos, e o Bruce Willis estava desencarnado. Você viu que o Bruce Willis não era uma pessoa ruim. Ele desencarnou, ele não foi nem para uma colônia nem para baixo, ele ficou aqui na Terra e nem sentiu que desencarnou e continuou fazendo o trabalho dele, achando que estava encarnado. Então, aí está um exemplo. Tu pode ver que ele não ficou agarrado no corpo, mas também não foi para cima e nem para baixo, ele ficou aqui. Né? Era uma boa pessoa, mas talvez ele não seja tão ligado ao espiritual e tudo mais, né? E ficou aqui. Então, cada caso é um caso. Mas se você ficar agarrado no corpo, pode ter certeza, você vai sentir tudo o que acontece com o corpo físico. Acontece em alguns casos de você estar ligado no corpo físico, mas não está agarrado no corpo, mas está ligado nele. E aí você sai andando e, de repente, você é puxado. Vup! e você fica no corpo. Você pode ser puxado ao corpo. Também pode acontecer isso também. Entende? É, geralmente, pessoas que se suicidam, elas ficam agarradas no corpo físico. Entendeu? Tem alguns espíritos que eles vão lá no cemitério, e cemitérios que não são protegidos pelos caveiras. Vai lá no cemitério e ele vê um suicida, ele desconecta o suicida do corpo e leva para prisões, para dimensões inferiores, porque o suicida no plano espiritual é visto como um criminoso. Então ele é levado por guardas para prisões, lá embaixo, no astral inferior. Entendeu? Então, é visto como crime mesmo, ele leva. E os caras que levam não são espíritos trevosos, não. Eles trabalham para a justiça, nas trevas. Entendeu? E isso acontece. Né? Então, tem vários casos, entendeu? Você conseguiu entender tudo que eu falei? É, sanou a dúvida? Viu? Tá, beleza. Todos nascem com... as pessoas que têm... Ela está com o microfone? Não. Não. Quem é que ia perguntar? Ia ser ali ou lá? Ah, tá. Tranquilo. É, sobre os suicidas, a pessoa que nasce com vontade de... Se mutilar. Mutilar. Ah. Fica falando o tempo todo que não quer viver mais. Sim. Isso vem de vidas passadas? Todos que vêm com esse tipo de pensamentos? Pode ser. Ou não é uma... A pessoa tem um trauma ou algo parecido? Então, é isso aí que eu ia falar. Ela pode ter tido um trauma nessa encarnação que faz com que ela fique se mutilando. Um trauma, pode ser uma depressão, alguma coisa que desencadeou aquilo nessa encarnação. Que desencadeia, tá? Mas pode ser alguma coisa de vida passada, sim. Pode ser uma pessoa, um espírito, que ele já vem se suicidando algumas encarnações seguidas. Vamos supor que ele já se suicidou 3 encarnações seguidas, vamos dar um exemplo, né? Mas não foi assim um suicídio que destrói tanto o perispírito dele. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vai se suicidar cortando os pulsos, o perispírito dele não será tão destruído, vai pegar essa parte aqui. Entendeu? Então, quando ele reencarna, ele não reencarna tão defeituoso, não reencarna defeituoso. Depende muito do suicídio, tá? Então, vamos supor que ele já desencarnou 3 vezes dessa forma. Aí ele reencarna, como já foi 3 vezes aquilo está impregnado, ele fica querendo suicidar de novo, fica aquela vontade de suicidar esses adolescentes, as crianças que ficam querendo se matar e tal. Pode ser de vida passada, sim. Entendeu? Pode ser, sim, de vida passada. Tem espíritos que sabem que vem com muitos débitos, né? Muito karma, e ele vai passar uma encarnação muito difícil. Então, tem espírito que ele até frustra, ele próprio frustra a gestação. Né? A mãe vai e acaba acontecendo o aborto, porque não foi a mãe que causou, foi o próprio espírito reencarnante que causou aquele aborto com a mente. Entendeu? Porque ele não queria vir, porque ele sabia o que ele ia passar. Entendeu a situação? Pode. Pode. Deixa eu só lhe perguntar. Boa noite. Só complementando aqui o pensamento do senhor aqui, que eu acho que eu entendi. Tipo, ele faz a opção de ser cremado. Ele não pode se arrepender? Porque eu estou fazendo essa pergunta, que eu estava pesquisando até um relato de um país que pode fazer o congelamento. E esse espírito que foi congelado, esse corpo, ele se arrependeu de ter sido congelado. Então, tu não pode se arrepender e sentir o crematório na hora, o fogo? Eu não entendi sua pergunta, não, cara. Você optou por ser cremado quando faleceu. Tá. Ah. E... Mas você se arrepende enquanto está encarnado ou depois que desencarnou? Depois desencarnou. Porque mas se... aí você se arrependeu, já desencarnou, eles vão fazer o que você pediu quando estava encarnado. Então, isso que eu tô falando. E aí tu vai sentir o fogo te queimando, porque eu tô perguntando, que eu vi um relato de um espírito. Não, isso aí não tem nada a ver, cara. Olha só. Aqui na Terra, as pessoas vão te cremar porque eles vão fazer o que você pediu enquanto estava encarnado. Quando você está desencarnado, não tem como você avisá-los, a não ser que ele seja um médium muito... Cara, entendeu? Então, o que que acontece? Pera aí, olha só. Então, ele vai ser cremado. Ele vai ser cremado. Vai ser cremado. Então, é isso que eu tô falando. Porque eu vi uma entrevista, ele optou por ser congelado para ser descongelado futuramente, se tiver uma Mas já parou tudo então, no corpo. Isso aí, o espírito já se arrependeu. O cordão de prata, o espírito se arrependeu de ter feito essa opção quando estava vivo. Isso que eu tô falando, então até hoje ele sente. Até o relato dele sente congelamento. O cordão de prata, entendeu? Cara, já foi. Sabe por que ele sente o congelamento? Porque ele pode ter condicionado a mente dele a isso. Não é nem porque ele tá agarrado no corpo, não, mas ele condicionou a mente. Porque no plano espiritual tudo é mental. Se ele ficar condicionando a mente a congelamento, congelamento, congelamento, ele vai ficar sentindo a sensação de congelado. É isso aí, ele tava sentindo. Ele condicionou, pode ter condicionado a mente. Mas se ele ficar agarrado no corpo e congelarem o corpo, ele vai sentir o congelamento também, como que nem no cara que crema e sente queimar tudo. Ele pode se arrepender, ele pediu agora, porque quero ser cremado, faz o ofício e se arrepende depois, o espírito dele mesmo. Já é. Aí é ele que. Aí cada caso é um caso, como eu estou te dizendo. Entendeu? Falando sobre suicídio, na nossa família aconteceu agora, tem um ano mais ou menos, suicídio. E um primo nosso se pulou de um prédio de 13º andar. E eu, fazendo oração por ele, eu já vi ele preso no local, o espírito dele preso no local do suicídio e ele tentando sair grudado dentro daquela poça de sangue. Já vi isso diversas vezes. Você viu ele o quê? Grudar? Eu vi ele preso dentro de uma poça de sangue enorme do local do suicídio. Geralmente a pessoa que se joga assim de alturas, essas alturas assim... Você sabe que quando ele cai, estoura tudo, né? Sim. O que atinge o corpo físico, atinge o perispírito. Destrói tudo, tá. Ele vai ficar ali, da forma que está o corpo físico, o espírito vai ficar ali daquele jeito. E outra, ele fica revivendo aquilo várias vezes, caindo toda hora. Bum. Mas é exatamente isso que eu estou falando, que eu estou vendo. Eu fiquei em oração por ele e já vi ele ali dentro, preso daquela poça enorme de sangue, e ele tentando sair grudado dentro daquela poça. Ele fez isso com 20 anos de idade e a encarnação dele tinha que durar até os 70. Os 50 anos que falta, vai ser 50 anos caindo. Exatamente. 50 anos, até passar os 50 anos. Sim, até concluir aí essa encarnação. Aí depois ser resgatado. É feia coisa, cara. Eu já fiz várias vezes, já vi isso mais de uma vez. Não tem como ele não pode ser resgatado antes. Cara, a escolha dele foi livre-arbítrio. É assim que acontece, é desse jeito. É desse jeito. E cada caso é um caso, como eu estou falando, né? Entendeu? Olá. Fala aí. Eu queria fazer uma pergunta. Se uma mãe que rejeita um filho ainda na gestação consegue abortá-lo pela força da vontade? Consegue. Consegue. Era só essa pergunta mesmo. Consegue. E por que as pessoas ainda abortam? Porque são espíritos menos adiantados e menos evoluídos. Se eles fossem evoluídos, eles não abortariam. Mas ainda desejam um filho congelado? Cada caso é um caso. Pode ser. O filho que está vindo pode ser um inimigo do passado. E a pessoa não lembra, não sente, porque está encarnada, mas ela sente e ela faz isso, como você disse, com a mente. Ou então ela não faz com a mente. Ela vai numa clínica e pede para tirarem. Entendeu? Ou então toma um remédio, sei lá. Entendeu? Cada caso é um caso. O Sérgio que é... Da outra vez que você abordou esse assunto, eu não falei, e é mais uma reflexão minha, né? A gente tem nos casos aí de cremação, que já foram algumas vezes que foram perguntadas, sobre poder ou não, em quanto tempo, tem caso a caso, né? Ali estar preso à matéria. E eu acho que foi Chico, não tenho certeza, mas faz muito tempo que eu li alguma coisa sobre, conservarem o mínimo de 72 horas para cremação. Nunca cremarem antes de 72 horas. Mas o porquê que eu acredito nisso, é por isso que eu pedi para falar. Jesus dizer que iria ressuscitar ao terceiro dia deve ter algum motivo, ele deve ter deixado nessa passagem uma mensagem subliminar. Então eu sempre associei esse conhecimento das 72 horas, se Jesus, com toda a sua evolução espiritual, precisou de um tempo para a transformação e para que ele o processo acontecesse... Ele não precisou de um tempo. Ele não? Não, não precisou de um tempo. O espírito da evolução dele não precisa disso. Quando ele voltou, ele foi até os apóstolos, ele foi lá e puxou ectoplasma, um pouquinho de ectoplasma de cada apóstolo, e ele se materializou com o ectoplasma que ele pegou de cada apóstolo. Aí ele se materializou. Mas por que os 72 horas, o terceiro dia? É isso? Ah, isso aí era mais pra época. Ele falou isso porque naquela época eles eram muito ignorantes. Então ele falou, vou ressuscitar. Da forma que eles entendiam. Entendeu? Ele queria mostrar que ele estava ali. Por que que apareciam as feridas na mão? Porque ele plasmou dessa forma, com o buraco das feridas. Né? Aí o outro lá, o Tomé, que não acredita, tem que pegar, e mesmo que eu pegando, não acredito e tal. Ali ele não era um corpo, era o espírito, mas ele estava materializado com o ectoplasma que ele pegou dos apóstolos ali mesmo. Entendeu? É, eu não me refiro assim, eu digo só quanto ao prazo, né? Não quanto à manifestação. Sim. Eu sempre pensei que isso reservava algum ensinamento, alguma prevenção para que... Sim, ali era uma forma dele demonstrar a imortalidade do espírito, entendeu? Ele estava querendo dizer assim, vou ressuscitar. Ele estava querendo mostrar a imortalidade do espírito, que morte não existe, entendeu? Sim. Ele queria mostrar isso, a imortalidade do espírito, que ele falava tanto, né? Certo. Entendeu? Essa 72, ela está ligada justamente a um depoimento de Chico Xavier, não era nem nascida, mas falando isso, que o tempo ideal para se cremar uma pessoa seria de 72 horas. Mas cada caso é um caso, há pessoas que estão 72 horas não se desprendem e continuam ali. E há outras que com uma hora de falecimento vão embora. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou falar por experiência própria. Tá desligado? Eu vou falar por experiência própria. Experiência própria mediúnica. Experiência própria de participação em resgate de irmãos sofredores. Que a Sônia não está aqui, então ela... É, se ela tivesse, ela até atestaria sobre isso, confirmaria. É, houve situações em que, até quando eu frequentava a religião evangélica, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e que aconteceu o desdobramento do meu espírito, em que eu caía, e tinha que ter alguém atrás para me segurar, porque simplesmente que nem caía, que nem uma vara, só ia para trás. E eu ficava ali. É, minha respiração no início muito ofegante, ia diminuindo. A frequência dos meus batimentos cardíacos cada vez mais diminuindo. As pessoas tinham que se preocupar comigo, de olhar e verificar se eu estava respirando ou não, porque elas não viam a movimentação do meu peito, da respiração, a ponto de ter pessoas de botar a mão no meu nariz para saber se eu estava ainda respirando. É, eu ficava gelada, eu ficava fria, ficava pálida. A sensação é de que eu estava morta, era a sensação. E aí eu ia para os desdobramentos, para situações, regiões bem ínferas, regiões bem complicadas ali, que era me mostrada na época, na religião evangélica era me mostrada muitas coisas, depois que eu passei a ter conhecimento, passei a entender. Então, por que das 72 horas? Porque já houve muito caso de pessoas serem enterradas vivas. Isso acontecer. Isso acontecer. Bater, a frequência diminui, cardíaca diminui, corporal diminui, a temperatura diminui. A pessoa é como se ela... É, a movimentação cerebral diminui, por isso que hoje... É, a ciência evoluiu tanto que, como foi no caso da minha tia, que a Sônia falou, tiveram que fazer mapeamento cerebral para saber se ainda havia movimentação cerebral. Então, hoje, nós temos essa condição que naquela época e muito antes disso não tinha. Eu acredito que, no caso de Lázaro, Jesus, de alguma forma, ele já devia ter esse conhecimento. Ele já devia ter, de alguma forma, esse conhecimento. Por isso que ele esperou 3 dias. para encontrar Lázaro. Então, eu acredito nisso. Não estou falando no caso do que o Pedro trouxe, que não tem nada a ver. Não vou me referir à questão da, como as pessoas dizem, da ressurreição, né, de Jesus. Não vou me referir a isso. Estou me referindo só a essa questão, como estão falando, dessa parte de cremação, de 3 dias, de 72 horas. Então, eu só quero trazer esse esclarecimento. Por que se esperam 3 dias? Por que o Chico Xavier orientou a esperar 3 dias? Porque tem a questão mediúnica. Do espírito da pessoa está desdobrada, e eu passei por isso, e a sua frequência, seu corpo, a temperatura, tudo diminui, parecendo que você está morta. Então, eu passei por isso mais de uma vez, desdobrada em regiões bem ínfimas, bem complicadas, ali para estar trabalhando, para estar socorrendo e ajudando. E, sim, e quando eu voltava, que eu ainda não tinha me acostumado, né? Bem no início, Pedro lembra a forma como eu voltava dessas experiências. Eu chorava muito, compulsivamente, copiosamente, pelas coisas que na hora tinha, estava lá, fazia tudo que tinha que fazer, tudo e tal. Mas quando o espírito voltava para o corpo, nessas emoções aqui, tudo, aí é que o negócio complicava. Então, na questão emocional, e eu tinha que ter ajuda, pedir ajuda pelas coisas que eu sentia, as coisas que eu via. E eu tinha que pedir ajuda para poder me equilibrar, porque sozinha, às vezes, eu não conseguia. Precisava de muita ajuda para me equilibrar, e eu demorava, às vezes, para me equilibrar, né? Pedro tinha que me ajudar, a Sônia, então eu só queria trazer esse relato como mais uma explicação do porquê dos 3 dias. Inclusive, em 1800 e alguma coisa, na Inglaterra, quando esses casos começaram a ser muito frequentes, as pessoas, eles colocavam dentro dos próprios caixões instrumentos de corte. Então, tinha machado, essas coisas, a pessoa bater e ela mesma conseguisse sair do dentro do caixão. Porque naquela época os médicos não sabiam explicar o que acontecia. O sino também. Sim, tinha exatamente, mas dentro tinha o sino, tinha todos os instrumentos necessários para a pessoa poder sair de dentro do caixão. É, brincadeira não. Isso é na fase do 1850, por aí. Então, e foram casos muito frequentes naquela época. Então, quer dizer, a catatonia ou a catalepsia acontece. É, vai lá para aquele rapaz lá da Cruz Azul. Pedro, eu queria que você me ajudasse com o meu primeiro desdobramento. Gente, eu vou precisar, depois da pergunta dele, encerrar, tá? Depois a gente continua. Antes, né, de eu fazer o primeiro desdobramento, eu me arrependi muito, né? Encontrei Deus, me arrependi muito, muito do tempo que eu perdi. Cara, eu fiquei mal 2 semanas. E meu primeiro desdobramento, eu acordei em uma cama com 3 demônios em volta de mim. 3 espíritos com aparência demoníaca. Demoníaca. Sem sexo, sem roupa, sem pelo. E em momento nenhum eles falavam, mas eu entendia tudo. Eles já estavam me esperando, né, pra gente sair ou sei lá o quê. E eu falei, não. Eu não vou mais andar com vocês. Eu falei, não, né? A gente pensa. Você pensou. E eles começaram a me indagar por quê. Eu disse que não, porque eu encontrei Deus, tinha encontrado Jesus e não ia mais caminhar com ele, que eu agora pertencia à luz. E aí veio um quarto espírito, né? Parecia ser, com o meu entendimento hoje, o chefe daquela horda. E me indagou, falou, não, mas por que você não vai andar com a gente? Você é pecador, você fez isso e se isso. Eu disse, não, eu fiz, mas eu pedi perdão para Deus. Isso aí é minha coisa com ele. Mas você fez isso. Ó, não foi bem assim, foi de outra maneira. Eu também já pedi perdão a ele. Ele falou, quer saber? Eu vou embora, eu vou procurar a luz. E aí eu saí daquela sala. Tinha um aspecto... de um laboratório assim bem esquisito, muito estranho, sujo, esquisito. E aí foi na medida que eu ia caminhando, um pequeno lampejo nos meus pés iam iluminando, né? Assim, bem uma coisa bem clarinha, mas eu estava convicto, fiquei, não, que eu ia encontrar a luz. E vou seguir andando e vou encontrar a luz. E aí, com muito medo de dormir, não sabia se eu dormia, se eu acordava, que eu estava com medo de dormir e aquelas criaturas me pegarem. E, mas, ao mesmo tempo, eu tinha ali a consciência que aquilo era bom, porque se eu estava ali, eu estava podendo me defender, entendeu? E foi o meu primeiro momento, assim, né, que eu tive. Eu queria, assim, uma experiência, uma análise de alguém com experiência. Não é questão de experiência. Pelo que você falou, o que você falou já responde tudo, né? Isso era íntegro? Foi... Você viu tudo isso desdobrado, né? Desdobrado. É, então, ali eles permitiram que você lembrasse para você ver que a sua condição espiritual modificou para melhor, mediante a sua escolha. Que você não quer mais aquela vida de antes e você está buscando uma vida mais saudável, né? Mais voltada para a luz. E pelo teu livre-arbítrio e tudo mais, eles tiveram que respeitar teu livre-arbítrio, porque ele mostra a sinceridade do teu coração. Porque se você falasse, não quero mais, mas fosse da boca para fora, eles iriam te pegar. Como era de coração e você realmente decidiu mudar, eles não interferiram, porque esses espíritos das trevas, eles não forçam ninguém a nada. Eles só fazem o que você escolhe. Se você escolhe servi-los, beleza. Se você escolhe não servi-los, eles não vão te forçar. Eles só dão vida àquilo que tem dentro de você. Eles não inserem nada. Eles só dão cor e vida àquilo que já existe. Entendeu? Como já não existia mais nada que pudesse sintonizar com eles, então desfez o vínculo, desfez a sintonia. Você está liberto deles. Entendeu? Sim. E você permanece nesse caminho. Se você voltar a fazer as coisas de antes, aí eles vão retornar. Entendeu? Você tem que permanecer nessa escolha que você está. Tá bom? Ok. Então a gente vai finalizar. Bem rapidinho, hein? Que eu ia finalizar, hein? Sempre. É, quando a gente está em desdobramento, tem um vídeo que você fala assim, que eu não me lembro, mas foi dito assim, basta você ouvir, não precisa ver, escutar e concentrar. Tá. Tem um vídeo que eu não me lembro qual. Tá. Foi tantos vídeos que eu assisti. E aí, a partir daí que eu comecei a te ver no sonho, você e a Sabrina e a Sônia. Sim. É, eu queria entender como isso aconteceu, sendo que eu não estava pensando, eu estava só ouvindo. Vou tentar explicar rapidamente. Você começou a ver a gente em sonho, quando Sim. você dormia? Sim. Então, pode ser, como você pode ter ficado pensando muito naquilo, você pode ter realmente sonhado com a gente, só um sonho. Ou pode ser onde, ou então você encontrou com a gente em desdobramento, sim. Que a gente encontra muita gente em Não estava pensando porque num vídeo. Mas pode ter no seu subconsciente. Pode ser de forma inconsciente. Como você tá, você não estava prestando atenção no vídeo? Não estava prestando ouvindo. Atenção? Não tem problema, você sabia quem era que estava falando, não sabia? Sim. Então, bastou ouvir, não precisa nem ver. Você estava ouvindo e sabia quem era. Você mentaliza a gente, você sabe que é a gente que está falando. Sim. Então, você pode estar pensando ali, pode ter aplicado muita força mental, quando você foi dormir, você sonhou com a gente. Isso pode acontecer. Ou pode ter encontrado a gente em desdobramento, sim. Entendeu? Obrigada. Beleza? Então, vou finalizar, tá, gente? A gente fica por aqui.